pensamento para esta edição. A honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se a cada vez que se cai. Fugiste de mim, sozinho fiquei. Deixaste-me assim, perdido sem ti depois de tudo que eu te dei. Deixaste gostar, estavas de saída. Podias falar, podias contar que tinhas outro na tua vida. Abandonado fiquei, abandonado eu estou. Se soubesse o que eu sei, te dava o meu amor. Abandonado fiquei, abandonado eu estou. Se soubesse o que eu sei, te dava o meu amor. Fugiste de mim, sozinho fiquei. Deixaste-me assim, perdido sem ti depois de tudo que eu te dei. Deixaste gostar, estavas de saída. Podias falar, podias contar que tinhas outro na tua vida. Abandonado fiquei, abandonado eu estou. Se soubesse o que eu sei, te dava o meu amor. Abandonado fiquei, abandonado eu estou. Se soubesse o que eu sei, te dava o meu amor. Abandonado fiquei, abandonado eu estou. Se soubesse o que eu sei, onde estava o meu amor. Abandonado fiquei, abandonado eu estou. Se soubesse o que eu sei, onde estava o meu amor. Não te dava o meu amor. Aqui está mais uma voz que bastante sucesso tem feito nos últimos tempos em Portugal, nomeadamente com temas mais mexidos. Um daqueles que tem feito mais sucesso chama-se Bará Bará Beré. Ouvimos esta voz, a voz de Jorge Guerreiro, hoje com esta balada, o tema Abandonado Fiquei. Saiba que estamos constantemente no Facebook e também no nosso site oficial em aocantodalua.pt.vu. No Facebook basta que escreva Ao Canto da Lua, programa de rádio, e faça gosto na nossa página. Já sabe que pode também sugerir a nossa página aos seus amigos para que possamos ser cada vez mais. Agora a música é de Celine Dion com The Power of Love, é uma grande canção que vamos recordar. Dentro de poucos minutos também na antena trazemos a nossa efeméride. In the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel Aqui está a voz de Celine Dion com The Power of Love para recordar este seu grande sucesso nos últimos minutos. Partimos para a nossa efeméride, hoje uma efeméride clássica. Temo a providência a graça de ser forte. We have before us the opportunity to forge. Efeméride semanal. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu a 27 de janeiro de 1756, na cidade austríaca de Salzburgo. Desde criança apresentou grande talento musical. O seu pai, Leopold Mozart, era compositor e estimulou os dons musicais do filho. Com este apoio paterno, começou a escrever duetos e pequenas composições para piano ainda na infância. No ano de 1763, o seu pai levou-o para uma viagem por França e Inglaterra. Na cidade de Londres, Mozart conheceu Johann Christian Bach, filho de Johann Sebastian Bach, cujas obras faziam grande sucesso em toda a Europa. Nos primeiros anos da década de 1770, visitou a Itália por 3 vezes. Neste país, compôs a ópera Mitridate, que fez um grande sucesso. Logo em seguida, voltou a morar em Salzburgo, onde ele trabalhou como mestre de concerto, compondo missas, sonatas de igreja e serenatas. A partir do começo da década de 1780, começa a viver da renda dos seus concertos, da publicação de suas obras e de aulas particulares de música. A primeira metade desta década é a época de maior sucesso da sua vida. Compõe óperas importantes e de grande sucesso, como Idomeneo, O Rapto do Serralho, ainda também sonatas para piano, música de câmara e concertos para piano. Em 1782, mesmo contra a vontade do seu pai, casa com Constanze Weber. Compôs a sua primeira ópera, As Bodas de Fígaro, em 1786, com a ajuda do poeta italiano Lorenzo da Ponte. Embora sem muito sucesso na cidade de Viena, a obra atraiu a atenção de muitas pessoas na cidade de Praga. Recebeu uma encomenda para elaborar uma nova ópera. O resultado foi Don Giovanni, considerada por muitos especialistas a sua grande ópera. Com saúde debilitada, morreu com apenas 35 anos de idade. A causa da sua morte foi provavelmente uma forte infecção intestinal. Hoje recordamos Amadeus Mozart no Ao Canto da Lua. É raro trazermos sons clássicos ao programa, mas hoje, por que não escutarmos esta sua obra de piano, concerto número 21, chama-se Andante.

Canto da Lua, as melhores baladas. É sempre bom recordar estas grandes canções, nomeadamente com o Roberto Carlos, este tema que se chama Amazónia. A seguir, vamos ouvir Dina com o tema Que é de Ti. Ao canto da lua. Ao canto da lua. Da Lua, Programa Nacional de Rádio. Música sempre presente no Ao Canto da Lua. Estamos consigo de norte a sul do país, em cada rádio, em cada região, também nas ilhas e nas comunidades portuguesas, Suíça, França, Inglaterra, Brasil e também nos Estados Unidos. Obrigado por esta vasta audiência que nos têm dado ao longo de todos estes meses que estamos no ar. E hoje deixo-lhe uma dica. Não deixe a opinião dos outros controlar a sua vida. Tenha um objetivo e corra atrás dele. Fuja dos problemas sem solução. Aceite errar, que por isso mesmo faz parte do seu crescimento. Seja otimista e acredite na sua capacidade. deixa que te fale um pouco. Eu sei que vais me ajudar. Eu nasci mais de 1000 vezes e não quero morrer mais. Escapei de tantas guerras e sou cansado de chorar. E agora que estou de volta, quero viver mais. Alguns nascem com tudo, para outros quase não há. O destino é o mesmo, nascemos, vivemos, princípio e final, companheiro. Companheiro, aqui viver a vida, e o tempo voa sem parar. Desfruta tudo agora, e desta pra outra nada levarás. Companheiro, companheiro, aqui viver a vida, e o tempo voa sem parar. Escuta tudo agora, que desta pra outra nada levarás. Tem amigos que ficam, alguns vêm, outros vão. Esta vida é um jogo, é uma roleta que não para mais, companheiro. Ai! Levante a cabeça e não tenha medo, pois quem te critica não se olha no espelho. Procure a sorte e seja bem forte e não olhe pra trás. Companheiro, viva esta vida, companheiro, para de mesa e faz tua vontade. Companheiro, viva, viva até o final. Companheiro, aqui viver a vida, e o tempo voa sem parar. Desfruta tudo agora, e desta pra outra nada levarás. Companheiro, companheiro, aqui viver a vida, e o tempo voa sem parar. Desfruta tudo agora, e desta pra outra nada levarás. Companheiro, aqui viver a vida, e o tempo voa sem parar, sem parar. Desfruta tudo agora, que desta pra outra nada levarás. Companheiro, aqui viver a vida, e o tempo voa sem parar. Aqui está a voz de Julio Iglesias com Viver a Vida, um tema também que recordámos nesta noite aqui no Ao Canto da Lua. Bem, e quer atualizar a sua agenda no que diz respeito a concertos e também a exposições? Então vem por aí a nossa habitual agenda cultural já a seguir. Agenda semanal. Começamos hoje por Arcos de Valdevez, onde atua Jorge Palma, a 8 de fevereiro, às 23 horas, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez. A entrada custa 13 euros. Em Bragança, marcado está esse concerto com Camané, a 8 de março, às 21h30, no Teatro Municipal. Já no Porto, veja Irmão Lázaro, a 6 de fevereiro, às 21 horas, é no Coliseu do Porto. Em Vila Real, pode ver o projeto Lado Esquerdo, a 6 de fevereiro, é às 22 horas, no Teatro de Vila Real, a entrada é livre. Em Aveiro, Youth Lamper, a 8 de fevereiro, às 21h30, este espetáculo acontece no Teatro Aveirense. A entrada varia entre os 25 e os 35 euros. Já na Guarda, atua César Prata no Teatro Municipal, a 8 de fevereiro, às 21h30. A entrada custa 6 euros. Em Coimbra, o projeto A Kind of Queen, a 15 de fevereiro, às 22 horas. Em Ceira, Coimbra. Já em Porto Alegre, marcado está também esse concerto com Camané, a 8 de fevereiro, às 21h30, no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre. A entrada custa entre 10 a 12 euros. Em Santarém, mais concretamente em Amiais de Baixo, está marcado o concerto com Adriana Lua, a 24 de Fevereiro, é uma segunda-feira, a não perder também este concerto. E agora, no Alentejo, em Estremoz, até 12 de Abril, pode ver uma exposição de Isabel Zamis. Nas suas telas, esta pintora captura o momento em que as cores da primavera alentejana estão no auge da sua intensidade e consegue o fazer com mestria. É uma exposição a não perder. Em Almada, pode ver ao vivo Dina, a 8 de Fevereiro, é no Cine Incrível de Almada. Já em Reguengos de Monsaraz, pode ver o passeio TT. É o quarto passeio TT Rota dos Fogos, a 8 de Fevereiro. A não perder então, a partir das 9 da manhã, com animação musical com Rafa e Beltrán. Já em Beja, marcado está também concerto com Pedro Brunhosa, a 8 de Fevereiro, às 21h30. É no Teatro Pax Júlia de Beja. A entrada custa 10 euros. Digo-lhe ainda também que em São Jorge, ou melhor, em Ponta Delgada, melhor dizendo, acontece no Teatro Miquelense de Ponta Delgada, concerto com Gisela João, a 22 de março, às 21h30. A entrada custa 15 euros. Na Madeira, digo-lhe que a Santa Liberdade, 1961, a Dulcineia que abalou as ditaduras ibéricas, pode ser vista então no Museu de Imprensa da Madeira até ao dia 30 de Abril, a não perder então esta exposição que acontece então em Câmara de Lobos de terça a sábado das 9 às 17h30. São estas então as nossas sugestões para esta semana. Aproveitas da melhor forma, claro está, aquelas que são já para esta semana que está decorrer. Com a interação então de uma muito boa noite, voltamos à música já a seguir com os sons de Paulo Gonzo e Ana Carolina, Quem de Nós Dois. Agenda semanal. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. É, sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. Quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E tu perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro, o teu futuro, e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Oh, não. Mas toda vez que eu procuro uma saída, uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Oh,

Estamos a terminar mais uma edição do Ao Canto da Lua com Elton John e este Sacrifice, mais uma grande canção para recordar nesta noite, edição número 107, na sua rádio preferida todas as semanas, de norte a sul, ilhas e comunidades portuguesas. Obrigado pela sua companhia, já sabe que vamos regressar de hoje a 8 dias para mais uma horinha cheia de grandes, grandes canções. Para o final deixo-lhe Paulo Brissos, A Sós, Tu e Eu. Certamente que connosco nunca está só. Não queremos isso, por isso cá estamos para a semana. Tenham uma boa noite, fique bem. A noite cai e o silêncio vai soltar a emoção. Estamos sós mais uma vez. A noite cai e nós por dentro já sentimos que é o fim. Sentimentos de a noite.